Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade do grau mais leve ao incapacitante? Metade, 47%, sofre de algum nível de depressão recorrente de 14% dos casos. Os dados são da última pesquisa da ISMA-BR, representante local da International Stress Management Association, organização sem fins lucrativos dedicada ao tema. Os transtornos mentais e emocionais são a segunda causa de afastamento do serviço. Nos últimos 10 anos, a concessão de auxílio-doença acidentário devido a tais males aumentou em quase 20 vezes, segundo o Ministério da Previdência Social. Com frequência, os doentes ficam mais de 100 dias longe de suas funções. Em todo o mundo, os gastos relacionados a transtornos emocionais e psicológicos podem chegar a $6 trilhões até 2030, mais do que a soma dos custos com diabetes, doenças respiratórias e câncer, segundo estimativas do Fórum Econômico Mundial. A previsão pode ser subestimada, já que 2/3 dos indivíduos não procuram auxílio médico especializado. A Organização Mundial da Saúde alerta que 1 em cada 4 pessoas sofrerá com um transtorno da mente ao longo da vida. Apesar dos números, são raras as empresas que mantêm um programa de saúde psicológica e emocional para os seus empregados. A maioria dos casos ainda é tratada como tabu. Chegou a hora da gente falar sobre isso, né? Pesquisas ligam os transtornos mentais a diversas fontes. O excesso de estímulos é uma delas. Na era da hiperconectividade, as pessoas são atingidas por uma avalanche de informações na forma de mensagens instantâneas, e-mails, alertas de compromissos, notícias em tempo real e aplicativos de todos os tipos e gêneros. Embora especialistas indiquem a vida pessoal, não só profissional, como fator de risco, em todo o mundo, apenas 1 de cada 5 indivíduos aponta a família e os vizinhos como fonte de preocupação, segundo uma pesquisa realizada com 16 mil pessoas pela Regus, especializada em escritórios flexíveis. Para mais da metade, 60%, o trabalho é a causa de se sentirem nervosos, irritados, cansados, tristes ou sem energia. Em tempos de recessão econômica, a cobrança por resultados, o medo de demissão e o enxugamento dos quadros de funcionários tornam as empresas locais ainda mais estressantes. Valorize sua saúde mental. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.